finalistas. Gostamos de aprender. Nós somos o quarto A. E de professoras ter, melhor turma não há. Da Escola de Santiago, nós somos finalistas. Somos uma turma fixe, quase não damos nas vistas. Nós gostamos de ajudar. Nós somos inteligentes. Conseguimos boas notas. Nós somos eficientes. Somos trabalhadores. Ajudamos as funcionárias. Cumprimos com satisfação as nossas tarefas diárias. Para nós o trabalho é autónomo. Acabamos as fichas com facilidade. Adoramos jogar futebol, pois temos liberdade. A escola está cheia de flores e de muitos escritores. Os alunos são uns amores com muitos valores. Gostamos de inovar coisas reutilizáveis. No ginásio brincar e no campo de futebol jogar. Gostamos de escrever poesia, mesmo que seja lá fora. Brincamos a toda a hora com muita fantasia. Nas aulas, temos muita alegria. No recreio, andamos na correria. Temos muita energia. Gostamos de ir à escola, aprender em demasia e jogar à bola. Nós gostamos de todas as disciplinas. Temos o material organizado. Trazemos comida saudável, que é muito agradável. Também na nossa escola, somos amigos da natureza. Plantamos hortaliças e para nós isso é uma proeza. Boas ações fazemos. Ajudamos pequeninos ao almoço. Todos acabam por comer, mesmo os que não comem um tremoço. Nós adoramos esta escola, porque aqui estamos a aprender. E quando este ano acabar, vamos todos entristecer. Centro Escolar de Santiago. Turma 4A.